Tem uma moça que tem uma voz excepcional. Primeira vez que eu ouvi o disco, eu disse, meu Deus, quem é? Quero trazer, quero levar no meu programa. Levei. Ela, além de linda, tem... Vocês vão ver. Vocês vão ver. É melhor ouvir e ver do que eu ficar falando aqui. Vem cá, Paula Fernandes, linda de viver. Olha só, meu Deus do céu. Pode bater palma, gente. Boa noite. Que coisa mais bonitinha, né? Porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levo a certeza de que muito pouco sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro tocando a boiada, eu vou tocando em frente. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, gente, um outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. É a emoção. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Com um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou trocando giz. Pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Ah, que bom ser estrada com você. Não é uma coisa linda essa voz? Muito é uma coisa linda, é digna mesmo desses aplausos. Muito obrigada. Paula Fernandes, muito obrigada por ter vindo. Eu que tenho que agradecer, honra, você viu? É maravilhosa. Imagina. É uma gracinha. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito honrada. Honrada estamos nós e o prazer muito de poder obrigada. Mostrar para os meus amigos, porque aqui é tudo amigo meu. Com viu? Certeza. Muito né? obrigada. Um beijo, gente. Muito obrigada. Saia sobre os aplausos.